quero flashes do perigo e ML. Mas ouço alguém me chamar: oh, e aí, Félix? Porra, mano, há quanto tempo eu não te vejo? Mas você morreu, como que eu tô vendo? Será que é um sonho ou um pesadelo? Meu Deus, o que que está acontecendo? Às vezes acordo meio que assustado. Maquiavélicos são os meus sonhos macabros. Mais felizes são aqueles que são perseguidos. Ironia do destino ou um livre-arbítrio. A mensagem foi recebida, a missão legitimada. A vida por você, Senhor, foi arquitetada. Nascemos, vivemos e um dia morreremos. Mas me livra dos sonhos que eu não quero. Que nem um viado, filho da puta, venha mijar na minha sepultura. A vingança é um prato que se come frio. Tenho apetite, meu prato vai estar vazio. Estamos no epicentro entre o amor e o ódio. E hoje eu tô sonhando, conversando com os mortos. Mas tem uma passagem na Bíblia que eu me lembro. Mas vale a boa fama do que eu precioso aguento. O dia da morte do que do nascimento. Eclesiastes capítulo 7 que eu tô lendo. Melhor e a casa onde há luto do que aonde há festa. Pois onde há luto lembramos que também vamos nessa. E os vivos nunca devem se esquecer disso. A tristeza é melhor do que o sorriso. A tristeza faz o rosto ficar abatido. Mas torna o coração muito mais compreensível. O negócio é complicado, Senhor, mas eu entendo. Mas me livra dos sonhos que eu não quero. Eu não quero guerra contra os dois extremos. Mas paz entre o céu e o inferno, de que jeito? Andei por estrada de terra e não lama asfalta. CBM, droga, dinheiro e as lunáticas. Me livra dos sonhos que eu não quero, Senhor. Me livra dos sonhos que eu não quero, não quero, não quero. Me livra do mal de todas as ciladas, da conspiração da casinha arquitetada. Me livra dos sonhos que eu não quero, Senhor. Me livra dos sonhos que eu não quero, não quero, não quero. Me livra do mal e todas as ciladas, da conspiração da casinha arquitetada. Dizem que os sonhos são reflexo do dia a dia. Será que é verdade ou só filosofia? Eu ainda vou tirar essa incógnita do meu caminho. Quem sabe assim não sonhar que eu tô no corre com os amigos. Vem os inimigos, com cinco olhos eu vejo. Começo o tiroteio, não, não, foi um pesadelo. Eu acho que eu devia era ser um cineasta, sentado na primeira fila na entrega do Oscar. Os meus sonhos virando um roteiro de Hollywood, um filme de terror tipo aqueles do Hitchcock. Um filme baseado apenas nos meus sonhos, ganhando a estatua de ouro. Eu tô cansado dessa guerra espiritual, do amor versus o ódio, do bem versus o mal. Eu queria viver numa zona neutra. Me perdoe, meu Deus, vai se fuder, capeta. Só que o negócio é muito mais do que complexo, Senhor. Mas me livra dos sonhos que eu não quero. Eu não quero ser mais uma multidão que se deixou levar pela ilusão. Eu não vou aceitar o convite do crime, porque no crime o final é sempre triste. Me livra do mal de todas as ciladas, da conspiração da casinha arquitetada. Me lembro de uma morte, não foi sua família que chorou. Porra, Flavinho, por que você nos deixou? Ai, vida louca, eu te considerava. Nem acredito que você morreu. Mas que desgraça, eu preferia que fosse um sonho. Mas não... cabelo. E eu nem pude ir no seu enterro. Que Deus traga o conforto pra sua família. No decorrer da missão, a vida ensina que a morte, irmão, é o fim de todos. Do filho, da criatura, do ímpio, do tolo. A morte é uma tragédia, 1 milhão é uma estatística. Consciência não existe, é uma invenção judia. Frases de Stalin e Hitler, dois genocidas.